Salvador, é o Alfa Zulu Delta. Alfa Zulu Delta. Prossiga, Alfa Zulu Delta. Bom dia, solicito autorização para reboque do pátio 3 para posição número 1 no pátio 1. Autorizado, informe término, Alfa Zulu Delta. Ok, obrigado.